casal repousa, a escuridão entregue. Prófugos da justiça humana que os persegue, vão três ladrões bater à porta do convento, bradando: irmãos, abri! Dai-nos pouso e alimento! Mas os frades, de horror, trancaram-lhes a entrada e foram-se os ladrões famintos pela estrada. Pai Francisco chega, ouve o ocorrido que o internece, faz o sinal da cruz e murmura uma prece e diz: sem mais tardar, ide, irmãos, que eu vos mando, guardião e frades, ide atrás deles, clamando: irmãos ladrões, vinde sem medo, estamos sós, aqui trazemos pão e vinho para vós. Implorai-lhes depois perdão, com humildade, por lhe terdes aqui faltado a caridade. Os frades correm, tendo à frente o guardião, seguindo de Francisco a recomendação: irmãos ladrões, perdoai o mal que vos fizemos, é para vós o pão e o vinho que trazemos. Depois de muito andar, encontram os bandidos armados de punhais em cólera encendidos. Sem nada mais dizer, alva toalha de linho, estendem pelo chão, põe-lhes o pão e o vinho, e de joelhos, beijando aos bandidos as mãos, imploram: pelo amor de Deus, comei, irmãos. Abrandados da cólera, os bandidos puseram-se a comer, enternecidos. E lhes disse o guardião: eu vos falo em nome de Pai Francisco Bom. Quando tiverdes fome, procurai nossa casa, e se em vosso caminho voltar de novo a fome e encontrardes sozinho algum rico viajor, não podendo fugir ao vício tentador, tirai-lhe a bolsa, irmãos, porém, poupai-lhe a vida. Se possível também, não lhe causeis mais dor. E voltaram depois de mútuo cumprimento, os ladrões ao covil e os frades ao convento. No outro dia, o guardião e os frades, novo ensejo, têm de levar pão e vinho e mais ovos e queijo. Irmãos ladrões, o irmão Francisco vos convida a vir participar da nossa rude lida. E os ladrões vão levando água e lenha ao convento. Como compensação, trazem paz e sustento. Uma tarde, os ladrões, buscando o bom aprisco, vão chorando cair aos pés de Pai Francisco. Num gesto paternal, acena-lhes o santo: bem-vindos sois, irmãos ladrões, aos braços meus. De joelhos, os ladrões, mãos postas, rosto em pranto: santo ladrão, pai, anjo e amigo, santo ladrão, eis-nos contigo, que nos roubaste para Deus. E Francisco, chorando, irmãos, aos braços meus.